Era um dia de tédio, um dia vazio, meu quarto caótico. Presa em meus pensamentos e meus pensamentos estavam robóticos. Até que o lindo espelho bateu autoestima e não era miragem. Com uma rapeta tão grande, you can call me Brasil, Nicki Minaj. Me arrumo, vou pro baile, só quero curtir o som, som. Mexo gostosinho pra mostrar que tenho dom, dom. O gato da vila vai ser líder de torcida e eu vou deixar minha bunda ser o seu pompom. Me arrumo, vou pro baile, só quero curtir o som, som. Mexo gostosinho pra mostrar que tenho dom, dom. O gato da vila vai ser líder de torcida e eu vou deixar minha bunda ser o seu pompom. Pam para pam para pam para pam para pam pam pam. Vai ser seu pompom. Pam para pam para pam para pam para pam pam pam. Vai ser seu pompom. Que gosto que te encoste nas minhas costas e descendo com as mãos até se encontrar. O shot recheado com uma raba mais gostosa e mais cara que um dia cê vai encostar. Se eu disse que gosto que te encoste nas minhas costas e descendo com as mãos até se encontrar. O shot recheado com uma raba mais gostosa e mais cara que um dia cê vai encostar. Me arrumo, vou pro baile, só quero curtir o som, som. Mexo gostosinho pra mostrar que tenho dom, dom. O gato da vila vai ser líder de torcida e eu vou deixar minha bunda ser o seu pompom. Como vou pro baile, só quero curtir o som, som. Deixo gostosinho pra mostrar que tenho dom, dom. O gato da vila vai ser líder de torcida e eu vou deixar minha bunda ser o seu pompom. Pam para pam para pam para pam para pam pam pam. Vai ser seu pompom. Pam para pam para pam para pam para pam pam pam. Vai ser seu pompom. Faz a minha bunda de pompom. Faz a minha bunda de pompom. Faz a minha bunda de pompom. Faz a minha bunda de pompom. Vou deixar minha bunda ser o seu pompom.